O equipamento pegou fogo na noite do último sábado, por volta das 10 da noite, depois de um acidente envolvendo gás e óleo. O incêndio aconteceu no Jardim TV, em uma praça próxima à quadra 1 da rua Luiz Rosa de Lima, e causou perda total. O trailer havia sido inaugurado na sexta-feira, após período de planejamento, investimento e muito trabalho da família. O equipamento era alugado, não tinha seguro e está avaliado em cerca de R$23 mil. Conversando com a nossa equipe, a Priscila conta que as chamas também destruíram itens recém-adquiridos, como chapa, freezer, geladeira e utensílios. No sábado, a gente abriu umas 6:30, 7 horas. Começamos a trabalhar como rotina, né? Saiu dos pedidos, aí saiu um pedido de batata frita. E quando eu fui desligar o tacho, porque já estava pronta a batata, no que eu rodei o botão, ele perdeu a rosca, ele abriu em vez de fechar. E não tinha mais o que fazer, porque aí subiu o fogo com óleo e dentro dele era tudo forrado de PVC, e como acho que estava um pouco mais próximo, foi muito rápido. A gente só deu tempo de sair correndo, porque não tinha o que se fazer. Não tinha como apagar, não tinha como jogar água, não tinha como fazer nada. Nossa intenção é devolver pro dono da forma que a gente pegou, a reformar ele, porque para comprar um custo muito alto, a gente quer reformar ele, tanto que a gente precisa de doação de ferragem, de eletrodo para soldar e devolver pro dono, pintar e entregar para ele da forma que foi cedido pra gente, que a gente não chegou nem a pagar um mês de aluguel. Nós só trabalhou praticamente um dia com esse trailer. E a gente tá pedindo ajuda com vaquinha, com Pix, com material, e tá tudo perdido, mas a gente vai recomeçar. Reforçando, a família ainda não pagou a primeira parcela das compras feitas a crédito para montar o negócio. O trailer seria a principal fonte de renda da casa, que tem duas crianças. Diante do prejuízo, a família criou uma campanha de arrecadação na internet para reconstruir o negócio e retomar as atividades. Quem puder contribuir, a chave Pix é um número de celular: 14 99647-0295. Repetindo, 14 99647-0295. Agora 12:07, o presidente da comissão interpartidária, vereador Natalino da Pousada, lamentou a pequena participação de vereadores durante as 4 reuniões de prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, realizada na semana passada. Natalino reconhece que cada vereador possui sua pauta de trabalho, mas considera importante a participação dos parlamentares acompanhando as exposições pela administração. Natalino afirmou que pretende discutir o assunto com os demais vereadores. Esses 4 dias, praticamente a participação muito pequena por parte da casa, né? Dos vereadores, vamos dizer assim, praticamente não teve sequer 1/3. Eu vejo que eu já preciso discutir com a casa essas proposições, porque de qualquer maneira a gente como vereadores, é claro, todos têm as suas obrigatoriedades, né? Tem as suas diligências e através do mandato, mas eu vejo que é uma oportunidade, principalmente da gente puder fazer uma apreciação e acompanhar de perto essas exposições por parte da administração, porque não adianta nós ficarmos aí questionando coisas que é obrigatoriedade da própria prefeitura. Vamos dizer assim, a questão da zeladoria da cidade. Isso é uma obrigação da máquina pública, né? Muitas das vezes a gente fica aí pedindo para fazer uma limpeza no campinho, sendo que realmente isso como um modelo de gestão que era para existir no município, na verdade isso era para fazer de uma forma realmente sem ficar aí procurando um parlamentar. Mas é lamentável, né? Um dos questionamentos apresentados por Natalino da Pousada foi endereçado ao Departamento de Água e Esgoto, que mesmo tendo superávit orçamentário de quase R$26 milhões, aplicou um percentual de reajuste nas tarifas maior que a inflação e sem realizar os investimentos necessários. Eu questionei o presidente do DAE nessa audiência, porque todos sabem que o DAE, ele tem em caixa, juntamente com a arrecadação do fundo aí, aproximadamente R$350 bilhões. Isso é dinheiro suficiente para resolver uma série de desafios que a própria autarquia vem enfrentando: a crise hídrica, a perfuração de poços, o esgoto, esse dinheiro continua sendo arrecadado por parte dos nossos munícipes. E o presidente do DAE fez lá as suas considerações referente às perdas, né? Existe realmente um número bastante elevado de perdas, ou seja, de vazamentos por uma rede de água comprometida. Mas se tem uma rede de água comprometida, tem o dinheiro, por que que não faz? De qualquer maneira, eu falo pra você, é uma responsabilidade de quem está à frente de tomar decisões, por que que não tomam? Que não é possível nós continuar assistindo isso, por isso que aí vem a importância da audiência pública, desta audiência pública, não é possível. Então, por isso que nós precisamos remediar de fato, continuar cobrando. O reajuste de 7,8% nas tarifas do Departamento de Água e Esgoto entrou em vigor nesta segunda-feira. Agora 12:11, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. 94, tá comigo nos fatos. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru. Por você. Unimed Bauru. Presença que transforma. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Sabe aquele momento em que você sente que precisa de uma virada na vida ou na carreira? Então, o Empretec é para você. Criado pela ONU e aplicado pelo Sebrae no Brasil, o Empretec é o maior programa de formação empreendedora do mundo. Em uma semana intensa de imersão prática, você vai se desafiar, descobrir seu potencial e transformar sua forma de empreender. Empretec, transforme-se no seu melhor com o melhor do mundo. Inscreva-se em empretec.sebraesp.com.br. 94 Notícias. Agora 12:13, de volta com 94 Notícias. O tempo continua estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, em razão da atuação de uma massa de ar seco que mantém baixos os índices de umidade do ar. Temperaturas em ligeira elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 28 graus, a umidade relativa do ar está em 38% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 47 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:13. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O SESI Bauru entra em quadra nesta terça-feira para enfrentar o Monte Carmelo, em confronto que vale a permanência na briga pela quinta colocação na Superliga Masculina. A partida tem início programado para 18:30 no ginásio Paulo Scaffi. A entrada é de graça, mas os ingressos devem ser reservados pelo aplicativo Meu SESI. O Noroeste divulgou um comunicado oficial ontem informando que o zagueiro Lucas Cunha foi emprestado para o Confiança, equipe que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato terá validade até o dia 30 de novembro e, na sequência, o jogador se reapresenta para as disputas do ano que vem no Campeonato Paulista. O Bauru Basquete oficializou nesta segunda-feira o lançamento do passaporte da reta final, uma campanha que busca reforçar a conexão do time com os torcedores. Aqueles que aderirem ao programa garantirão acesso a todos os jogos restantes da equipe como mandante no NBB. São três planos e as informações podem ser encontradas no sócio baurubasquete.eleventickets.com. O Flamengo goleou ontem na semifinal do Campeonato Carioca o Madureira por 8-0. Mesmo assim, o técnico Felipe Diniz acabou demitido da equipe carioca. Torcedores do Flamengo criticaram a atuação da equipe, pedindo uma qualidade melhor no elenco rubro-negro. Libertadores da América, 9:30 PM, abrindo a terceira fase da competição, o Barcelona de Guayaquil recebe o Botafogo do Rio, em partida isolada, válida pela competição. Hoje, pela Copa Sul-Americana, teremos 5 jogos na primeira fase da competição. Nenhum clube brasileiro estará em campo. Pela Copa do Brasil, o CRB enfrenta o Porto da Bahia, enquanto o Figueirense joga contra o Azures. Os dois jogos de hoje válidos pela Copa do Brasil. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:16. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 3,3%, com 183.059 pontos. Moedas operando em alta: 1,82% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,26. 1,61% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,45. 0,79% para o euro, comercializado a R$ 6,09. E 3,29% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 352 mil. Agora 12:17, o Sebrae São Paulo está com 10 mil vagas abertas para universitários que querem transformar ideias em startups. É o programa Spark, uma jornada gratuita voltada a estudantes de graduação de todo o estado de São Paulo. O programa oferece capacitações, mentorias e atividades práticas para ajudar os alunos a tirar projetos do papel e conectar as ideias ao mercado. A analista de negócios e gestora regional de inovação do Sebrae, Ana Carolina Gomes, explica para a gente todas as etapas e oportunidades que esta iniciativa abre aos estudantes. Universitários que sonham em transformar uma ideia em startup já podem dar o primeiro passo. Estão abertas 10 mil vagas para o programa Spark do Sebrae São Paulo, uma jornada gratuita voltada a estudantes que querem tirar projetos do papel e conectar inovação ao mercado. A iniciativa é promovida pelo Sebrae for Startups e tem como objetivo aproximar o ambiente acadêmico do universo empreendedor. A proposta é ajudar alunos a desenvolver e estruturar startups, sejam de base digital ou científica, ampliando oportunidades dentro do ecossistema de inovação. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas de qualquer semestre, além de professores orientadores do ensino superior. A jornada é dividida em 3 etapas. Primeira fase, chamada Supernova, tem duração de 8 semanas, com workshops online, atividades práticas, mentorias coletivas para desenvolver competências empreendedoras e amadurecer as ideias. Na segunda etapa, desenvolva-se, os projetos recebem diagnóstico individual e orientação de especialistas do mercado. Ao final, os participantes apresentam seus pitches para uma banca avaliadora. Já na terceira fase, 60 projetos serão selecionados para um bootcamp presencial de 3 dias na capital paulista, com mentorias intensivas, palestras e network. Para os participantes do interior, o Sebrae São Paulo vai custear transporte e hospedagem. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de abril pelo site do Sebrae for Startups. O escritório regional do Sebrae São Paulo, em Bauru, também está com agenda aberta para universidades que desejam receber uma palestra de apresentação do programa e sobre inovação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 15 de abril. Em Bauru, o escritório regional do Sebrae São Paulo fica na Avenida Duque de Caxias, 1682, na Vila Cardia.

Agora, 12:25, mesmo sendo alvo de uma comissão especial de inquérito, a Indurbe fechou as contas do ano passado com superávit de 3,3 milhões de reais. O cenário aponta ainda que existe a possibilidade de zerar todas as dívidas em até 2 anos se esses números continuarem nessa crescente. Como explica o presidente da empresa municipal, Donizete do Carmo. Pelo segundo ano consecutivo, a Indurbe fecha suas contas com superávit. Isso mostra que a empresa superou um longo período de dificuldades financeiras e hoje vive um momento de equilíbrio e responsabilidade. Atualmente, a Indurbe tem plena capacidade de pagar todas as suas despesas mensais em dia, inclusive encargos com o INSS e Fundo de Garantia, além de manter regular o parcelamento da dívida fundada junto à União. O cenário é tão consistente que, mantendo esse ritmo, existe a possibilidade real de zerarmos as dívidas em cerca de 2 anos, mesmo com a mudança estrutural prevista, passando de Indurbe para Emurbe, a capacidade de pagamento será preservada. Isso porque as reduções de receitas serão acompanhadas pela diminuição proporcional das principais despesas, especialmente na área da limpeza pública. Além disso, a empresa vem aumentando sua produção e sua arrecadação mês a mês, fortalecendo sua capacidade de investimento. Esse é o resultado de organização, planejamento e compromisso com Bauru. Seguimos trabalhando com responsabilidade para garantir estabilidade e avanços para a nossa cidade. Parte desse equilíbrio financeiro se deve à aplicação de 20 milhões de reais da prefeitura na Indurbe nos últimos 2 anos, como aponta o relatório de prestação de contas da empresa municipal apresentado na última semana. Agora 12:26, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta terça-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828 Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada 94.5 94 FM Bauru, São Paulo, Brasil. 94, tá comigo.